frouxo a você. Não é me dominando assim que você vai me perder. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde sou. Pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso igual? Será que vamos conseguir vencer? Seremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, pra que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Fazer que nem Vitória, o final balada. Esse dedicado a Janaína e a todas as pessoas que estão ouvindo. Um, dois, três. Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Quando eu digo que a Legião é brega, ninguém acredita.